O que me deixa com muita raiva é Lost Media. Não, mas o Gatuno, o que me irrita é que essa merda podia ter sido evitada, porque, tipo, foi num dia de jogo do Brasil, cara. Sim. Vai, Brasília. Não precisava ter se prestado esse papel para pedir pior, jogo do Brasil. Pior que essa reportagem teve mais repercussão fora do Domingo Legal do que dentro do Domingo Legal. Ou melhor dizendo, teve mais repercussão no dia seguinte do que no dia em que foi ao ar. Não, e eu acho que o problema não foi nem a matéria em si, o problema foi o cara ameaçar os outros. Esse foi o problema. Ameaçou todo mundo. Você vai morrer. O Milton Neves, você vai morrer. O governador de São Paulo. Era o Milton Neves era Cidade Alerta na época. Não. Não, Gatuno, Marcelo Rezende, da Atena, o Oscar Roberto, José Oscar Roberto Godoy, eu acho. Não, Marcelo Rezende era do Repórter Cidadão, Milton Neves no Cidade Alerta e da Atena no Brasil Gente. Não, Milton Neves apresentou Milton Cidade Neves Alerta? Milton Neves apresentou Cidade Alerta. Sim. É, ele apresentou. E o Godoy apresentou numa época. Roberto Godoy. Na verdade, quem apresentava naquela época, se eu não me engano, era o Godoy que apresentava o Cidade Alerta. Sim, não, certo? Era o Milton Neves. É, eu fui Pringles. Pringles de Pirona. Deixa eu ler. Pringles de Pirona. Calma, vamos ver aqui, vamos ler esse anúncio aqui, vamos ler. Todo amargo, nenhum dos efeitos. Pringles, nada melhor para matar aquela comida do. Do que um dos piores gostos que o ser humano já desenvolveu. Toda a crocância que você já conhece, agora com o sabor que vai te fazer falar. Traz a água, mas eu estou exclusividade de céus. Puta merda. Mano, esse cara deve ser publicitário mesmo. Puta que pariu. É o mesmo cara que criou objetos de JRPG. Nossa, também não conheço. Um abraço. Não, deixa eu lembrar quem é. Esse é o... Ô, gato, no pior que eu lembrei daquele foda-se o piloto que atingiram o SBT. Explodiu. Sim. Não, ele gravou sensacional, do Domingo Legal só pra fazer o evento. Pois é. Ô, Pablo, já saiu a íntegra da live que eu derreti aqui, do Linha de Merda, já saiu aqui. Linha de Merda, olha o nome, bicho. Linha de Merda. Vou pegar uma papa... Ele fez a logo direitinho, a logo direitinho do programa. Nossa. Mais um. Da sua casa, quer ao menos olfativamente ou voltar ao mundo onde sair de casa é algo natural e não um risco de vida? Trazendo a resposta com incenso, ônibus lotado às 6 horas. Com ele, qualquer hora é hora do rush no seu nariz. Opa, JP, vamos embora? Uhum. Mano, incrível hora do. Mano, ainda não consigo. Vamos lá, vamos lá. Opa, já vou repor aí as pedras. Não, eu vou ter que... Ô, Paulo, eu sei que você teve muito esforço. É muito horrível, vai te destruir. Não, esse aqui é o mano que... Destruição foda. Esse aqui é o remoto, meu... Vai, Ronald. Não, essa não. Deixa eu ler. Não, pera, deixa eu ler aqui essa. Está. Ai, chat errado, deixa eu ler aqui. Que é isso, bicho? Nada mais. Que é isso? Nada mais revigorante que sentir o cheiro da pessoa que chamamos um dia. Ainda mais depois de beber sozinho. Por isso, os engenheiros olfativos do Celso, através de uma mistura patenteada, desenvolveram um cheiro de ex. O perfume que traz todo o aroma encorpado de uma paixão antiga. Puta que pariu. Paixão antiga sempre mexe com a gente. Olha aí, Pablo, Portioli da Jequiti, ó. É esse daí, ó. Celso. Você viu? Ah, meu Deus, isso aqui é da Jequiti mesmo, acho que é Jequiti mesmo. Porra, isso aqui não é... O JP crashou de novo, já tô abrindo aqui de novo pra gente marcar essa porra. Uhum. Oh, as cores mais deliciosas do dia... Peraí, deixa eu mandar a foto. As cores mais deliciosas do dia... Deixa eu pegar um negócio ali e já volto, gente. As cores mais deliciosas do dia a dia, agora literalmente na ponta dos seus dedos. O Celso apresenta a linha, viveu um completo sem cheddar de esmaltes, com uma paleta inspirada pelo delicioso cachorro quente de rua. Essa coleção promete ser a nova sensação da quarentena. Incrível. É literalmente. Alguém, por favor, durma. Não. Não. Ah, então vou morrer. Obrigado. Tá, dormiu, cara. Meu Deus. Ah, não. Uma experiência audiovisual para nunca se esquecer. Celso entra de cabeça. Ai, não. Eu não vou ler isso. Eu vou mandar, caralho. Pronto. Cadê? Aí. Meu Deus. Uma experiência audiovisual para nunca se esquecer. Celso entra de cabeça no ramo de entretenimento com a coleção Intimidade. Nela você poderá se aventurar no maravilhoso mundo da sua da vida sexual dos seus parentes próximos e também expor a sua para eles. Diversão para toda a família. Que isso. Você nunca quis ver, mas vamos te mostrar ainda de DVDs usando com comentários exclusivos dos seus. Seus avós. Experienci tudo em 360. Eu não consigo. Peraí, deixa eu botar em 4 qualidades. Eu não consigo nem ler direito a foto. Cadê? Qualidade mais alta. Experienci tudo em 360 graus com a tecnologia de realidade virtual. É suave. Ai, tem... Sua Nossa, família te vendo transar. Com críticas de sexo logo do seu ex. Incrível. Incrível DVD. Onde a sua família vai te ver transar com críticas de sexo logo e do seu ex. Incrível. Incrível qualidade Celso. É incrível isso. De dentro do Celso pra dentro de sua família. Incrível. Ô Celso. Acho que a frase de dentro. Não, acho que a frase de dentro da Celso pra dentro da sua família nunca fez tanto sentido como agora. Incrível. Uhum. Mas quase não tem fim essa escada. Já. Pepino! Incrível. Produto Celso. Comedouro de sol. Até aqui. Tá, JP? Tá aí o carregamento aí, ó. Show de bola, caramba. Carregamento de quê, Pablo? De pedra. Ah, tá. Não, eu já tô voltando pra ajudar o JP a marcar, que eu vim resolver só uma coisa importante aqui, gente, mas eu já volto, tá bom? Uhum. Enquanto isso, eu vou matar o Noronha. Me mata. Prepare para morrer, viu? Obrigado. Darinobaca! É Vamos tirar a Alice. Descansa em paz, Alice. Tá aí, véi. Por favor. Obrigado. Não, meus itens foram, seus itens foram pra mim. Piscina. Bom. Beleza. Tá. Jogo aqui. Obrigadão. Acho que é seu. Pera, tá voltando. Vai levar duas cabeças por cortesia da casa.